Bom dia, o Quilo Papa Vito para Vitória da Conquista 085, confia. Rotatória habitual com capa. Torre 1186. Torre 1186, Alfa Tango Serra. Torre Salvador, Papa Papa, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, bom dia, o ajuste no 04, da presente, autorizado final da 17, reporta 2 milhas para pouso, pistão no 7, Alfa Tango Serra. Reportará 3 milhas da pouso, Alfa Tango Serra. Gol no 435, chame Recife, 13325, alternado no 251. 3325, 251. Bom dia, 435. Alô, Salvador, bom dia, o 3259, autorização de tráfego. Curitiba, nível 340, tem a gol. OTAN 3859, bom dia, autorizado para Curitiba, nível de voo 340, como solicitado, aerovia Pêssego 44 até Sorocaba, após a Peralfa 310. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, seguida direto para as posições Leda e Eudes. O transponder é 5410, controle em 119, decimal 35, quanto é? Correto, tá 3859, chama para acionamento no 10. Autorizado acionamento, chame táxi, o altímetro 014, tá 3663. Minha 312, decola 017, controle agora 1935, bom voo. 1935, boa. Alfa Tango Serra no solo, 017, qual pátio? Sena 6312, contato radar 350, Sena Puca. É possível voar Jama ou Aracaju? Chama autorizado. Centro Jamo, 6312. Salvador, bom dia. O Arigat 5811, pagou sua autorização, Guarulhos. Webjet 5811. Ok, é 360 para Guarulhos, é isso? Copia? Web 5811, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 21 até Trive, após direto para Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arco, transição Elefa, transponder é 5421, controle 1935. Salvador, desculpe, mas houve uma falha de comunicação aqui que entrou um chamado aqui da manutenção e acabou cortando. Desculpa, por gentileza, repetir. B-58 no Uno, ok, sem problemas. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APA Zulu 21, até a posição Trive, após para Poço de Caldas. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida arco, transmissão Elefa, transponder é 5421 e o controle em 119.35. Correio. Autorizado 360 para Guarulhos, decola no zero, curva à direita após. Elefa Zulu 21, Trive, Poço de Caldas. Saída Argo, transição Elefa, 5421, 1935, controle, 3858 no 1. Correto, 5891, com champaro puxa, acionamento 4. Câmara por transição, 4358 no 1, obrigado. Quilo Papa Vitor, autorizado para a Vitória da Conquista, 085, a rota direto. Decola da cabeceira 17, com curva direita, para o corredor Axé, restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle, que opera em 119.35, e o seu transponder é o 5424. Cortejo. Quilo Papa Vitor, correto. Cotejamento, qual o POB? Chame a torre, então, 118.6 para o acionamento do táxi. O altímetro é 1014. Bom voo, bom dia. O Quilo Papa Vitor. Táxi 3663, com 176 a bordo, 3:57, galeão de alternado. 143 a bordo, 3:57 e galeão. Tá livre o táxi à direita, chama a torre 286 quando pronto para a decolagem. Tá 3:63. Só confirmando, 176 a bordo. Perdão, 176, ok, bom dia. Bom dia, quando para chama a torre 186 a bordo. Salvador, o TAN 3663, para o TAN 3663, autorizado a linha e decolada 1-0, o vento 120 graus com 8 nós. Está autorizado a linha e decolar, o TAN 3663, 1-0. Livre acionamento, chame táxi, o altímetro no 0 ou no 4. 63312, chame Recife, 1245, alternado no 2085. Decola 124, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa. Salvador, 103663, decolou, perfil da El, não se escuta. 103663, contato radar, 340, perfil da El. Perfil da El, 340, 103663. Gol no 888, desce via 2000 pés, o ajuste 1094, livre LS, aporte estável. Gente, desce via 2014, livre LS, aporte estável, gol no 888. Salvador, 103259, acionado 181 a bordo, 4 horas e 15 minutos, Campinas, com instrução em 181 a bordo, 4 horas e 15, Campinas. O 103859 está autorizado via Apache 1, Índia e Alfa. No ponto de temperatura em 18,6. É, quando pronto, tem um voo, bom dia. 3859. Via Apache 1, Índia e Alfa, no ponto de temperatura 0, estou em 186, bom dia, boa tarde, 103259. Salvador 258111 no pushback, acionamento 24. O 5811, aguarde o táxi do TAM, a sua retaguarda, assim que ele estiver liberado, por exemplo, com a equipe de solo, está autorizado acionamento, chame táxi, voltinho para o 2014. Após a localização, o 5811. Mike Eco Kilo, bom dia para Manati, 1000 pés, é isso, confere? O Mike Eco Kilo, está autorizado então voo para Grupo Zulu, Campo Manati, 1000 pés direto. Decola da cabeceira 17 com curva direita para o corredor Axé, transponder é 5420, controle apenas 119.35, contexto. Mike Eco Kilo, perdão, vai trocar o transponder para um transponder local aqui, é 0134, ok? Ok, restante autorizado, o restante está correto, 0134 transponder, 1935 controle, é, qual o PLB? Uma dezena no PLB, chame a torre 18,6 para acionamento, táxi de decolagem, altímetro 1014, Mike Eco Kilo. bom dia, Xanã 6311, informação hotel. 6311, bom dia, 360 para Guarulhos. Positivo. Autorizado, Xanã 6311 para Guarulhos, nível de voo 360, primeira aerovia Ampers Zulu 21. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida Arco, transição Elefa. O transponder é 5423 e o controle em 121 decimal 9. Positivo, 360 Guarulhos, aerovia Pesulu 21, 10 curva direita, entendeu? Arco Elefa, 5423. É, controle, está deixando confirma 1935? É, perdão, eu paguei a frequência do solo, não é isso? O controle é 119 decimal 35, correto? Hoje é 63 no ano, chame para o acionamento. Tamarei, obrigado, 63 no ano. Solo 3304 para acionamento na posição posterior por dentro. Confirme, aeronave que chamou, é o 3304 para push no 5, é isso? 3304, acionamento na posição, na posse. Autorizado acionamento, chama iniciando push. O QNHB 14, o 3304. Camarada, 3304. IP 5414, na proa de Pabog para interceptar a chegada, reposto no ideal de descida. Estamos a 5 mil de Pabog. Depois de Pabog, pode eu continuar o voo para Mari? Após Pabog, voa Mari. O TRIP 5414, a sua identificação. Bom dia, Gol 982, informação Gol 3. Gol no 982, a sua identificação, autorizado chegada a Mari, da presente voo ITAP, descendo para o 050. Direto ITAP, 150, Gol 982. Inicial, X-Ray, Gol 1988. Voo no 888, complete final, torre 186, bom pouso. Obrigado. 40, alternando com fim. 115, 3 e 40 e com fim. Está livre o táxi, à direita, no posto de espera, torre 186. É, tem um voo e bom dia, o Web 651. Obrigado, bom dia. Livre táxi, posto de espera 90, 186, Web 51. Controle Salvador TAM 3859. O Gol no 982 desce inicialmente para o 160, aguardando para prosseguir na descida. Gol 160, 3892. TAM 3859, contato radar, suba para o 340, saída da EL. Saída da EL, sessão 340, 3859. Torre do Salvador, bom dia. Gol 1888, passa sempre abaixo da base. Sim, que chegou? É o Gol 1888 que está no Elias. 1888, avistado, tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 10 nós. Check, teve pouso na pista 10, o Gol 1888. 090-758. Gente, web, tráfego da Gol, Bangue da Gol na curtíssima já, após o tráfego ali, mantém. Após o tráfego ali, mantém. Vai levar lá 970, Gol na 982. 982, sob vetor, vou na proa 030, reporte estável nessa proa. Dia da 30, 982 agora. Gol no 982, confirme a velocidade. Gente, mantenha essa velocidade, o Gol no 982, informa que temos um tráfego abaixo do senhor, está agora no 150. É, 92. do observador, eu vou facilitar para o controle, o Triple C4 14 pode voar direto do Duna da presente. Negativo, o senhor será o número 2, o Triple 5414. Sim. O gol no 982 nessa proa, desça para o 050. Aguardando para novas instruções de controle. 750, 92. Quilo, ciente, sem livre táxi, você pode parar em direção 7. Ok, confirme só a radial e a distância, por gentileza, Romeu Cabral. 8-8, solas 2 aos 3-5, direita 1-2-1, décimo 9, solo livrar, bem-vindo. Obrigado, 2-1-9, livrar, certo. 982, autorizado Duna, descendo para 3 mil pés, ajustando 0 no 4. Duna, para 3, 982. Chega. O trip 5414, ponto de áudio de esquerda. Trip 5414, desce inicialmente para 120. 120. Controle de Salvador, 13665, cruzando 200. Recife, 13325, alternado no 251, bom voo. Você quer confirmar a primária? 13325. 13325, 251, boa. Ok, o Romeu Oscar Bravo, correto, com 3 a bordo no pátio da Bata. Chame a torre em 118.6 quando pronto para o acionamento da decolagem. PNH 14, bom voo, até a próxima. Bom dia, 1888, tá taxiando na alma. Bom dia, 1888, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa, Juliette 03. 1935, obrigado. Bom final de semana. Bom momento, boa tarde. Bom. Desça para o 100. 100, 34, 4. Aprovado, aceita? Manda. Ok, está 3487, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela APA Zulu 44. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Eudes. Transponder é 5427 e o controle é 119.35, quadro de. Guarulhos 360, conforme a APA Zulu 44. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Eudes, 5427 é o transponder, 1935 é o controle, está 3487. 3487, correto, já pronto para o acionamento portal 9. Camarada, muito obrigado. Ok, só escolhe. Olha o papão, meu, Mike, é por quilo. Arrumei o Mike, é por quilo, prossiga. Decolado, Salvador, curvando à direita, direto Manati, mil pés, estacionado 0134. Está solicitando direto Manati? Afirmo. Autorizado, o Mike é com quilo. Quilo. O Mike é com quilo, está acionado 0134? Acionado, senhor. 3304, zero pronto. 20 milhas. Trip 5414, desça até o 070. 070, trip 5414. 204, 110 com 8 autorizado, decolagem. Decolagem, 3304. Tem a linha de ponto cabeceira 17, papá Vitor. Passando no 60 para 340, 3259. Chame Recife, 3325, alternado no 251. 3325, 251, 3259, obrigado, papá. Chegou 4-1-4, desça para 4 mil pés, ajuste no 0-4. 4 mil pés, 0-0-4. Pavito, tem livre decolagem da 1-7, 1-3-0 graus, com desmanche. Quase decolar 241, controle 1935, bom voo, boa parte. 935, obrigado, boa parte, você também. Controle, Salvador, 304, dar reforço. Trip 5414, reduza para 200 nós. 200 mais. TAM 3304, contato radar 340, saída Arbor. 340, saída Arbor, 3304. Trip 5414, sobre vetor, mantenha a proa, limite localizador. Trip 5414, copiou o controle? A gente está mantendo a proa, o limite é o lote, o trip 5414. Gol no 982, 2 mil pés, ajuste no 0-4, livre LS. Passou 2 mil, livre LS, gol no 982. Autorizado, reporte para ingresso, cabeceiro 17. Controle Salvador, 758 Nuno. Prossiga. Você pode coordenar o Bidub pra gente?